pensamento aguçado, recado dado, assimilado, cumplicidade de ideias e o segredo se mantém guardado. Pra todo lado, invejosos, ansiosos, pra nos juntarem culpados, alienados e até criminosos. A minha insanidade mental quase é normal, pros tontos que não entendem, só não me levem a mal. Caricaturas, figuras abstratas, só explicada nos final dos tempos modernos, onde engravatados me chamam de marginal, por ter meu próprio estilo e teoria, contrariando estatísticas, contando com a sabedoria a cada dia, quem diria, impondo sempre a ousadia, com atitude e respeito, vivendo meu dia a dia. Sempre me pego pensando por que tudo tem que ser desse jeito, porque muitas pessoas nunca sobem no meu conceito. Eu, como poucos, tento fazer tudo direito. Busca pra mudar o seu conceito atual, se divide e multiplica pra tirar a prova final. Tem assim a certeza do correto resultado. Maltrataram seu ouvido e tá na hora dele ser curado. Busca pra mudar o seu conceito atual, se divide e multiplica pra tirar a prova final. Tem assim a certeza do correto resultado. Maltrataram seu ouvido e tá na hora dele ser curado. Percorrendo caminhos abstratos que se fazem lúcido aos fatos e atos, meus atos intemerados já visíveis a olho nus no espaço. Nada barato e pago preço e deixo o troco pro lenço. Vou estar mentindo se disser que tinha dois H's, um I e um O, dois P's pendurados no berço. Minha mãe deve ter colocado um terço, me fazendo aprender Ave Maria e Pai Nosso por osmose. Hoje ateu, sinto bem que me faz a metamorfose. Se tivesse uma fórmula, ganharia dinheiro vendendo por dose. Lógica e lucidez seriam os principais ingredientes. O processamento dos dados de forma correta seria consequente. Ao contrário de igual, escuramente transparente na cara. Rima rara, para, sente escuto meu verso em cara. Recado dado, pensamento aguçado. Pensamento aguçado. Música pra mudar o seu conceito atual, se divide e multiplica pra tirar a prova final. Vem assim a certeza do correto resultado. Maltrataram seu ouvido e tá na hora dele ser curado. Música pra mudar o seu conceito atual, se divide e multiplica pra tirar a prova final. Vem assim a certeza do correto resultado. Maltrataram seu ouvido e tá na hora dele ser curado. Don't be so lazy.